Globalização será ou não a solução de todos os problemas? Um mundo mais interligado? Pode acreditar. Senhoras e senhores, prestem muita atenção, fiquem atentos a tempo. Isso traz informação, gera debate sem combates, formadores de opinião. O futuro em questão, nome globalização. De pequenos a grandes avanços, rumo à tecnologia, da internet ao robô. Então compare o que mudou, o mundo mais conhecido em busca da fome zero. Desemprego é zero, a violência é zero. Será que a solução de todos os problemas é um mundo interligado na rota do sistema? Aqui tem muito emprego, infelizmente só virtual. Desigualdade social, por aqui é normal, não tem dinheiro, sossego, só se fala em desemprego. A loucura tomando conta da sociedade, já se previa essa margem. Será o final do mundo, a maioria com nada, quem não precisa com o muito. Globalização será a solução, fico confuso ao mesmo tempo, viajo no pensamento. Globalização será a solução, o mundo teleguiado, mas quem será prestigiado? Globalização será a solução, fico confuso ao mesmo tempo, viajo no pensamento. Globalização será a solução, o mundo teleguiado, mas quem será prestigiado? A elite com certeza, pois pra quem tem dinheiro, aumentar o investimento e a moeda é o contratempo. Sua riqueza triplica conforme a variação, dólar sobe ou desce, para o pobre o que reflete. Muitas vezes desemprego por não ter conhecimento, o robô é a sensação, deixando vários no relento. Ele não chega atrasado e produz três vezes mais, não almoça ou reclama, nem energia esbanja. Conheci um tiozinho que era de miliano, veio do norte, teve a sorte, realizou vários planos, dominava o que fazia, tinha respeito profissional. Hoje é o desempregado no país do real. São contos do dia a dia, infelizmente de verdade, temos que encarar essa tal realidade. Desemprego arrebenta, choro, desunião, seja bem-vindo então a tal globalização. Globalização será a solução, fico confuso ao mesmo tempo, viajo no pensamento. Globalização será a solução, o mundo teleguiado, mas quem será prestigiado? Globalização será a solução, fico confuso ao mesmo tempo, viajo no pensamento. Globalização será a solução, o mundo teleguiado, mas quem será prestigiado? Quem será prestigiado com a tecnologia? Viagem, pensamento, dia e noite, noite e dia. Unificação da moeda e da cultura, e por que não do rap, se é o som que vem da rua? O homem planeja a colonização da lua. Por aqui vou relatando a verdade nua e crua. Era do computador, hoje em dia é normal, acesso à internet, baixa virtual. A tecnologia com o auxílio da ciência visa a cura, a extinção de todas as doenças. Quando a gente do ser humano é pegue-se no pensamento, será o fim da morte e o fim do sofrimento. www.com/rap nacional é a globalização do hip hop, irmão. Globalização será a solução, o mundo teleguiado, mas quem será prestigiado? Hiroshima e Nagasaki, ainda posso recordar o mal que pode causar uma bomba nuclear. Meu Deus, eu me pergunto onde isso vai parar. É a tecnologia usada pra matar. Observe extasiado, vai dar certo ou dar errado. Tudo isso é muito louco para quem jamais sonhou ver o mundo resumido na tela de um computador. Globalização será a solução, fico confuso ao mesmo tempo, viajo no pensamento. Globalização será a solução, o mundo teleguiado, mas quem será prestigiado? Globalização será a solução, fico confuso ao mesmo tempo, viajo no pensamento. Globalização será a solução, o mundo teleguiado, mas quem será prestigiado?